Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nesse mês, vai ter muita coisa legal no nosso grupo secreto. Além dos mini GugaCasts inéditos todos os dias úteis, vai ter live, conteúdo especial e o nosso podcast secreto e sem pauta, o JujubaCast. É o maior sucesso entre os assinantes. E você pode ter acesso a esses conteúdos e aos quase 1.000 episódios exclusivos que tem lá sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. E aí você usa essa grana para pagar boleto em até 12 vezes com cartão de crédito, comprar crédito para jogos no Android, pagar e receber pelo QR Code ou por geolocalização, e tudo isso sem contato. Para assinar é bem fácil. Vai em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado, como assinar, como ouvir no Facebook ou no Sparkle, que é nosso app feito sob medida para isso. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Aqui ao meu lado, sempre de férias, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu nunca estou de férias. Sempre de férias, numa boia, na piscina, lendo um livro e tomando uma bebida com um canudo divertido. E um guarda-chuva. É assim que eu imagino você. Ah, que legal. Deixa eu pensar que quando você tá na boia, na piscina, você não está na água e então você não tá realmente na piscina? Sim, mas você fica feliz mesmo assim, né? Porque você tá com pouca roupa e você tá boiando. Eu não faço muito isso, mas eu nunca fico. Todas as vezes em que isso aconteceu, que eu subi na boia, eu pensei, putz, mas não é legal ficar na boia, porque você tá fora da piscina. É a mesma coisa que ficar deitado na borda da piscina. Não, porque você tá sobre a água. Isso que é legal. É, ok. Agora, o meu sonho, que eu nunca consegui, é dormir nessa boia. Não, é impossível. Sabe, não ter ninguém, você deita na boia e dorme. A gente tá falando de boia porque esse é o nosso primeiro almanacão de férias de julho. Não que a gente esteja de férias, certo, Rafael? Certo. A gente nunca tá de férias, embora eu imagine você assim, nesses momentos. A gente tá preparando a segunda perna da temporada do GugaCast, que vai ser surpreendente. Eu posso te dizer pelo menos isso. E vai ter um monte de coisas novas, não só no GugaCast, ó. A gente vai ter podcast novo, a gente vai ter livro, vai ter live, vai ter diversão a valer, como um bom manacão, aliás. Excelente. Eu gostei do trio livro, live e diversão. Livro, live e diversão. Podia ser uma música dos Titãs. É, vai ser, em breve. Pois é. O que você faria se você realmente tivesse férias de julho, Rafael? Cara, férias de julho são sempre meio zoadas, né? É muito zoado. Eu acho que a gente devia nem ter, a gente devia continuar. Não, é bom ter. É bom ter porque você pode acordar tarde, né? É legal. Não, não. Férias de julho, primeiro que a gente tá falando aqui. Férias de julho é uma coisa de adolescente, né? Porque adultos não têm férias de julho. Isso não existe na vida adulta. Existe quando você é adolescente que a escola para no meio do ano, sei lá por quê. Eu nunca entendi isso. É, eu acho que é pra evitar a estafa completa e total dos professores. Eu acho que é isso. Pra isso que serve. É a única explicação. Porque a gente sempre compara a escola com a prisão, né? E é a mesma coisa que se liberar os prisioneiros por um mês. Eles vão estar muito mais mal comportados quando eles voltam. Que de fato acontece. É verdade. Mas é por isso que essas férias são meio zoadas, né? Elas acontecem assim, não dá pra viajar, não dá pra você falar, tá, uma coisa acabou, vai começar outra. Não, é só um feriado enorme. E outra é que sempre tinha uma greve, eu não sei como é hoje, mas nunca era realmente férias de julho. As aulas meio que avançavam um pouco na primeira semana de julho, então começavam um pouco antes, não tinha isso? Tinha. Mas tem outra coisa, né? Quando é julho e você tá de férias, as festas juninas são melhores. Não, cara, mas não tem festa junina em julho. Tem, cara. É quando mais tem, na verdade. A maior parte das festas juninas acontece em julho. Só em junho as pessoas se lembram que elas tinham que ter preparado uma festa junina, né? E aí ela acaba saindo em julho, deve ser por isso. É tão legal que as pessoas resolveram estender. Aqui em Brasília tem festa junina até em agosto. Ah, cara, mas aí não é mais festa junina, aí é só festa. Você podia chamar só de festa. Por que você não faz em outubro, então? Por que não uma festa outubrina? Acho que tá mais perto, né, de junho. Mas você pode fazer em dezembro. Aí é Natal. Joga um Papai Noel ali, umas nozes, né, um peru. É, eu sou a favor desse ano inverter. Em julho a gente faz o Natal e em dezembro a gente faz uma festa junina. É, esse é um bom ano pra gente testar novas coisas. Você sabe que se dependesse de mim, isso realmente aconteceria, né? O problema são as outras pessoas, tradicionalistas. Pois é, mas eu tenho uma outra ideia melhor, que é você juntar as duas coisas numa só e fazer uma festa junina natalina, onde tem isso, Papai Noel e peru, presentes. E pescaria. E nozes. Nozes e quentão. e doce de amendoim. Excelente. E Peru. Você já imaginou se chegar e ter a barraca do Peru? Principalmente se forem nacos de Peru. Isso. Aí você fala, por favor, quanto tá o naco do Peru? Ah, são duas fichas amarelas e uma vermelha. Por favor. Eu acho que a gente... Que isso? Que isso? Que isso é muito mal. O que aconteceu, Rafael? Eu lembrei do Momento Alura. Faz um Momento Alura mais festa junina. Não, mas, pô, Momento Alura é nas histórias. Por que que ele surgiu agora? Porque ele explodiu na minha cabeça. Por isso que fez esse barulho. Momento Alura, festa junina. Então, na festa junina, um dos grandes desafios que você enfrenta é pular a fogueira, quando você pode se queimar. Mas, muito pior do que isso, é enfrentar o mercado de trabalho, onde é muito difícil conseguir uma nova colocação ou, às vezes, conseguir se inserir no mercado de trabalho. E a melhor forma de você fazer isso é fazendo os cursos da Alura, porque eles te preparam para o mercado de trabalho ou para você conseguir um upgrade na sua carreira, porque lá tem mais de 1.000 cursos com uma só assinatura. E você tem um grande desconto de R$100 se você entrar no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Pô, foi bom, hein? Foi um bom momento, Alura. R$100 é para você comprar 100 fichas da pescaria. Isso. E aí você vai ganhar... 100 cornetas. 100 binóculos. 100 binóculos. Binóculos do Horácio. Isso. Ou você pode ganhar 100 aranhas de plástico. Também. Aham. 100 apitos. 100 yo-yos que não funcionam porque eles são desbalanceados. Sim. É melhor você gastar esses R$100 em outra coisa. 100 doces que são um anel. Mas você pode pegar 100 peixes. É bom que você vai dominar a barraca, né? Você chega e fala, eu trouxe 100 fichas e agora só eu que vou jogar. É, aí você vai ficar lá com uma varinha de plástico, pegando um peixe de plástico com um gancho. Por que que a gente achava isso tão legal, né, cara? É muito bobo. É, mas as crianças ainda acham legal. Eu sei. É o mais legal. Eu acho que é a pequena dose de serotonina que espalha no cérebro quando você consegue, sabe? Você tá ali tentando, tá quase, você consegue. Aí seu cérebro manda uma recompensa, assim, blim. Deve ser a mesma coisa que a gente quando come amendoim. Nossa, se for, é muito legal. Beleza, antes da gente falar das histórias desse programa, que histórias a gente precisa para os nossos programas em agosto? Os programas das festas agostinas. Para os programas das festas agostinas, precisamos de histórias daquele que nunca tira férias. Histórias de Dia dos Pais. Verdade, nunca tira férias. Precisamos também de histórias daquele que de vez em quando tira férias e é justo quando você quebra o seu dente, que são histórias de dentista. Ou daquele que tira um Tilenol e tira férias. Isso. E por que não, histórias de férias ou de moradia permanente ou qualquer outra coisa em Portugal. Ah, legal. E ainda, as histórias que fazem você querer tirar férias, que são histórias de mudanças e reformas. Verdade, querer tirar férias. Para sempre. Em posição fetal, chorando. Tá, e nesse programa agora, que histórias a gente vai relembrar porque recordar é viver? Cara, você sabe quais são as histórias, por que não fala você? Tá bom, cara, você tava... era só um jogral aqui que a gente faz. Não, não, fala aí, eu falo todo o programa, fala você. É porque é você que faz a pauta, cara, calma. Não. Mas essa pauta, você já sabe qual é. Tá bom, a primeira história vai ser a história... da pessoa que tava meio loucona e ela apareceu no hospital. É uma história chamada Silêncio em Três Partes. Tinha um cara fazendo uma cirurgia e aparece uma mulher de coleira na porta da sala de cirurgia. E aí tudo daí degringolou. Que título sensacional, Silêncio em Três Partes. Aí depois tem uma história de escola de rock, que é a história de um grupo que ia fazer uma apresentação num festival da escola e tinha tudo pra dar errado, mas no final talvez tenha dado errado. Eu não sei, você tem que ouvir. Mas eles mandaram um vídeo da apresentação pra gente, deu um clima assim de apresentação de escola que foi muito legal. Escola de rock. É o escola de rock da vida real. Lembro dessa. É muito boa. E aí depois a gente tem uma história chamada Homera no hospital de Hades, porque a gente tava numa vibe de colocar nomes gregos, sei lá por quê. E, cara, é uma história horrível de médico que conta uma pessoa que ela foi... Ela tava no hospital pra receber soro e ela foi atendida por uns estudantes e... E, sei lá, você pode imaginar o que pode acontecer a partir daí. É, essa história é aflitiva, mas é emocionante. Ela é bem aflitiva e bem emocionante. E no final, só pra rebater isso, então, a gente vai responder umas perguntas no Instagram aqui pra você não ficar com esse pesadelo na cabeça. Demais. Gustavo, você tá aprovado em dar briefing das histórias. Obrigado, cara. Obrigado. Eu sempre quis. Então vamos lá? Histórias, depois perguntas no Instagram? Bora. Bora lá. Silêncio em Três Partes.

Rafael, perguntas no Instagram, depois dessa história tenebrosa, né? Pra gente dar uma aliviada, assim, e esquecer que esse pesadelo existiu. Exato. Então, eu vou ler as perguntas que o pessoal mandou aqui pra mim no Instagram essa semana. Pergunta do Potadro. Acho que é assim que fala. Underline. O que acha da banda Red Hot Chili Peppers? Abraço. O que você acha? É muito bom, né? Red Hot Chili Peppers. É muito divertido, mas o problema é que eles têm uma grande música chamada Californication, que fizeram uma versão que era É Triste, Mas Eu Não Me Queixo. E aí estragou a música pra sempre. Para que o senhor estragou a música pra sempre. A música inicial ainda existe, ela tá lá. Mas toda vez que eu ouço, eu fico pensando, entraram na minha casa e roubaram o meu PlayStation. É mó legal essa música. Na verdade, ela é muito boa. Ela melhorou a música pra sempre. É da banda O Surto. É muito legal. Eu gosto de Red Hot Chili Peppers, mas parece que essa banda tem um secto, assim, de seguidores ávidos, e eu não sabia disso. São super fãs. E eu gosto só casualmente. E eu nem gosto de ter umas músicas que eu acho que enchem o saco. Mas é isso. Em geral, sim. Pergunta do Falando em Russo. Você curte Charlie Brown Jr.? É basicamente a mesma pergunta, só que em português. Não é? São bandas parecidas, vai. Tipo, tem um baixista bonzão, né? A sua resposta de Red Hot Chili Peppers se aplica à minha de Charlie Brown Jr. Eu gosto de ouvir na festa, gosto de ouvir assim quando tem uma galera, mas eu normalmente não pego um disco pra ouvir. É, eu gostava na época. Aí depois de um tempo eu peguei um pouco de raiva, assim, porque acho que porque tocava demais. E aí depois, assim, agora que já é uma coisa nostálgica, eu gosto de novo. É, eu fui num show do Charlie Brown Jr. É mesmo? É mesmo. Foi legal? Nesse show, tinha um cara na nossa frente que ele dançava, e ele dançava muito parecido com um boneco de posto, assim. Ele tava sem camisa, tava só de short. Ele era muito forte, assim. E aí ele ficava balançando os braços e aproximava do chão, como se estivesse fazendo uma reverência, e depois ele fazia isso pra trás. Uhum. E quase acertava a gente. Aí a gente ficou desviando dele, assim, e machucava, porque ele era muito forte. Aí eu falei, pô, calma aí, cara, calma aí. Aí o cara olhou assim pra mim, ele arregalou o olho e falou assim, quando eu nasci, era 30:00. Se eu tivesse nascido 1 minuto antes, eu teria virado bicho. Au, au, au, eu vou morder seu pé. Au, au, au, eu vou morder seu pé. E aí ele foi embora. Caramba, cara, que pesadelo horrível. Você contou isso? É, foi engraçado na hora, eu não fiquei bolado, não. A gente tava aqui aliviando a ideia do pesadelo da história que a gente ouviu antes, e aí você traz isso. Você ficou muito assustado? A gente ficou numa boa. Parece um filme do David Lynch. É. Um pouco, talvez. Qual é o seu sabor favorito de miojo? Pergunta do Lucas Freitas, 96. Cara, escolher sabor de miojo é o seguinte. Quando você é mais jovem, você acha que você tem que experimentar vários, porque vai ter um que realmente vai te agradar. Mas a verdade é que você tem que comer sempre o de carne, porque esse é o seu porto seguro. O de carne é o melhor, cara. Eu vou dizer que o de galinha caipira chega muito perto, mas o de carne é o melhor. É, eu ia falar dele também. O de galinha caipira é melhor do que o de frango. A gente sempre espera muito do de feijão e do de tomate. Mas, de fato, de galinha caipira e o de carne são insuperáveis. É, eu acho que é o melhor blend de elementos químicos e sal que compõe o tempero do miojo. Nossa, cara, eu queria comer isso agora. É só o que eu tenho a dizer. Rafael, pra terminar, eu gosto de terminar com perguntas mais profundas, né? Perguntas que deixem que instiguem o nosso ouvinte a refletir. Uhum. Então, uma pergunta do CK Pontes. Pra galera que tá saindo do colégio agora, alguma dica de como escolher o que seguir a partir daí? Bom, eu acho que pra galera que tá saindo do colégio agora, eles têm que pensar no idealista transcendental. Uhum. Porque o idealista transcendental é um realista empírico. Ele concede à matéria como fenômeno uma realidade que não tem necessidade de ser a conclusão de um raciocínio, mas que é imediatamente percepcionada. Uhum. Ou acampar. Ou acampar. Não é, acampar é uma boa também. Ou fazer agronomia, pode ser também. É, uma dessas três coisas. É isso, então? É isso. Adeus. Adeus. Parasol.